Luta guerreiro, São Pedro. As primas toda esquina tem, mas tão afim de se fazer também. Mas a lua movimenta a boca, os cana tão pago, vão aguentar outra. Os pilantra tão vagando aí, mas esperando um vacilão subir. Mas eu moro aqui, tô afim de curtir. Peço certíssimo a Deus proteção que olhe por mim. Me imagina que nem o rei, o servo da lua, vagabundo e o castelo é a rua. Estilo original, cê não pode imitar. O brilho é da alma, as pratas é só pra firmar. Então, embaixo do céu, em cima do chão, eu sou réu, tô com Deus, não temo mundão. Olhão, cê pode olhar até a vista cansar, que nanã não vai deixar sua cobiça pegar. E se pá, periga voltar, periga cê só se arrombar. Enquanto eu vou brindar a brisa do mar, eu não posso alisar, que a vida cobra a vista. A calça de brim, a taça de cristal, e se o barraco é de pau, sem problema. Lembra, eu me levantei, cê também tem esquema. Nas ruas escuras eu rodo de fumê, as putas da viatura não pode me ver. Eu tô de rolê, mas sempre vou ter um olho em você. Ei irmão, sabe que horas são? 12:12. Muito bagulho que eu vejo a luz do neon. São segredos do gueto que o nego não rima no som. Malandro, bota o fino do bom e pira no som. Do nego é só a firma dos bom. Filma, oh oh oh oh oh oh oh oh oh. A noite é jogou tipo cassino, o licor me mantém bem, os loucos tão curtindo. Pra cada mago a mais, uma taça a mais, tem primo, afoga na brisa do cais e vem rindo. 100% curte nota de 100, as gatas também, mas cê várias cartas que tem. Eu tenho um Bacardi e tal, mais o licor, e tenho um carro antigo de estilão. Se ligou, chapa, quantas onças o nego traz no bolso. Cada nesse jogo vale um ás de ouro. Louco, na madrugada, vários caras filmando, não encaro o que eu tenho embaixo do banco. Eu paro no bar, tem bilhar, é favela. As gatas mexem vendo os clipes de rap, eu já tô naquela. Cê viu, ei, que ela fez pra mim, desse jeito ali, tem pra mim. Três vezes me sorri, ei, vou perguntar mais. Sei que é sim, ei, cê curte Bacardi, gata, chega aí. Ei, prima, eu curto curtir, subo quando você desce assim. E eu mudo meu vulgo por ti, me chama Dom Vagabundo. Os vidros é fumê, os bancos de trás, só eu e você. E sabe o que mais? Foda-se o mundo. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. A rua tem os loucos, loucos. Os loucos são de jogo. A noite é Las Vegas em qualquer gueto. É bom levar a seda ou luta guerreiro. Do gueto que eu vim, do jeito que eu sou, rezou vendo por mim o que ninguém explicou. Ou se errando eu aprendo, não me arrependo. Tem tempo ruim, não é como for, tá valendo. Cê tá cruel, réu, olhos do céu. Cê tem que fazer um papel, sei, cê vem do fel. Vagabundo, luta madruga, é curta babel. Tem viatura e 5G pra puta do coronel. Desdobrando a pura, castelo na rua é cartel. Oh, oh. Só que é dinheiro. Someone's on the phone, 3 o'clock in the